acompanhar. Fox, finalizo o teste motor. Bom dia, obrigado. Gente, bom dia. Salvador, eu vou no 8, no 7 para pushback e acionamento, gate 5. 6 já, 5 táxi. Já te mando para o táxi, estou no 8, no 7. Contact, chegou no 897, 160 a bordo, 3 horas e 45, alterna Galeão. Obrigado, táxi, assistente, Índia. Até a ponte Carol 10, atorno no 8.95, para ajuste 1014. Pois a táxi é Índia, ponte Carol 1895, 1014, gol no 897. Ah, bom dia. Aumente. Bom dia, gol no 897, ponto espera da 10, pronto para decolagem. Gol no 897, muito bom dia, linda, cola pista 10, o vento é de 130 graus com 79. A linha decola na 10, gol no 897. Decolagem da 1-0, gol no 897. 130 com 7. Salvador, tá 3399, puxa bem estacionamento, posição 8. Autorizado, puxa estacionamento, chama táxi, tá 3399. Peço por gentileza que quando pro táxi, chame 118.95. Para o táxi, 118.95, tá 3399. taxista. Para o taxista 3399, 152 a bordo, 3 horas e 40, Galeão. Contorno ao pátio, Indy Alpha me chama pronto no ponto de espera. O altímetro marca agora 614. Indy Alpha, está sem ter promoção Delta, está 399. Torre Salvador, Tana 3399, posto de espera da 90, próximo. Além da colapso da 10, desastre de 120 graus com 89, Tana 3399. Além da colapso da 90, Tana 3399. Três 399, decolou 09, controle 11935. 1935, grato, bom dia, serviço 339. Alvera, Fernando 2. Recife 125, 1 no Catar. É 3601 para Congonhas, bom dia, está autorizado o nível 3601. Sou da coluna 10, cumpro perfil da saída da Elia da Bridge, onde intercepta pelo Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu 13. Aciona 5170 no transponder, 119.8 controle. Corrigindo a frequência do controle a 119.35, quando tu puxa, chame 118.95, por gentileza. dia, TAM 3601 no portão 2. Pushback acionamento. 3601 autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Chama para o táxi, 3601.